vai enquadro naquele malandro ali, ó. Qual, qual? Aquele que tá ali, ó. Qual? Aquele, rapaz. Ah. Aquele mano de boné, de prata e bermuda, chama a atenção quando passa na sua rua. Assusta os playboy, os patrão, as patrícia. Mas aqui na periferia não abala as tiazinha. Tem uns que fica puto, chama nós de kit peba. Diz que se pudesse saía da favela. Então sai voado que isso aqui é tudo nosso. Só porque eu sou negro, cê me olha com esse ódio, mas se liga, nós é a maioria. Os rap, o DJ, os b-boy, os grafiteiros, skatista. Meu estilo é calça larga, uma boina natural. É assim que eu gosto, me sinto à vontade. Mas chamo a atenção de todos os covardes. Passar batido é impossível, eu vou fazer um retorno, mas eles não me erram. Olha lá o preto louco, cabuloso até a alma e a cara de folgado. Sempre revistado, humilhado no rolê. Aquele mano de boné. Pede break, diz pra mim o que cês quer. Aquele mano de boné. Pede break, diz pra mim o que cês quer. Aquele mano de boné. Meu estilo é um pisante, uma boina e uma feita. Meu estilo é um pisante, uma boina e uma feita. O rap faz minha cabeça sem grilo, sem teta. O rap faz minha cabeça sem grilo, sem teta. Preto, branco, várias cores, uma coleção. Tinha até aquele com time do coração. Não consigo entender por que discriminação. Até porque quem vê cara não vê por dentro o chão. Guerreiro sofredor, marginal de estilo. Posso até ser vagabundo, ó, mas nunca fui bandido. Sou rebento da perifa, estilo quebrada. E não me junto aos porcos pra comer migalha. Faço tudo aquilo que estiver ao meu alcance pra tentar desvendar, porque a paz está distante. Mesmo assim, volta e meia, um Zé Povinho vem. Ideia errada me chateia, coisa que não convém. Cansado de ser tirado e olhado atravessado. Não vou fazer de conta aqui, sou eu o errado. Quantos mal caratear, de terno e gravata. Só que meu boné é foda, de longe destaca. Hey, bad black, diz pra mim o que cês quer. Aquele mano de boné. Hey, bad black, diz pra mim o que cês quer. Aquele mano de boné. Meu estilo é um pisante, uma boina e uma feita. Meu estilo é um pisante, uma boina e uma feita. O rap faz minha cabeça sem grilo, sem teta. O rap faz minha cabeça sem grilo, sem teta. Tô de rolê no riacho, um drink com os aliados que também são desse naipe. Cada um no seu estilo, sempre confundido e chamado de bandido. Termina que cresce os olhos, as patrícias só critica. Chama de favelado, é tudo maloqueiro. Diz que pra nós é só cadeia. Coisa ruim sai de mim, não vivo com seu trocado. Enche o nariz de pó, de domingo a domingo. Depois vem com essa marra me chamando de bandido. Olhe pro espelho e vejo o inimigo. Vi que cê não percebeu que eu quero é nosso povo unido. Nós que é do rap sabe bem como é que é. Sempre revistado e humilhado no rolê. Aquele mano de boné. Bad black, diz pra mim o que cês quer. Aquele mano de boné. Bad black, diz pra mim o que cês quer. Aquele mano de boné. Meu estilo é um pisante, uma boina e uma feita. Meu estilo é um pisante, uma boina e uma feita. O rap faz minha cabeça sem grilo, sem teta.